Quando as barreiras comunicativas são removidas assim, quando a pessoa com quem você está conversando não precisa mais filtrar as suas informações para entendê-las, isso significa que o perigo do mal-entendido foi, 15, minimizado. Para ser capaz de se adaptar a outra pessoa, você precisa estar certo, em primeiro lugar, de que entende como a pessoa prefere se comunicar. Em outras palavras, aprendendo a observar como os outros se comunicam, você também está aprendendo a entender o que eles de fato estão tentando dizer. Uma outra conquista é a pessoa passar a gostar mais de você. O motivo é simples. Adaptando-se ao modo de comunicação do outro e ficando igual, você demonstra que é como ele, já que as suas expressões se parecem com as dele. E as pessoas gostam daqueles que as lembrem de si mesmas. De quem gostamos mais? De nós mesmos. De quem gostamos em segundo lugar? Das pessoas que sejam como nós. Gostamos de conviver com pessoas que sejam como nós, que vejam o mundo como nós vemos e gostem ou desgostem das mesmas coisas que nós. As pesquisas demonstram que também preferimos contratar pessoas que sejam como nós. Escolhemos os nossos amigos mais próximos com base em quem nos deixa confortáveis sendo quem somos. E quem melhor do que aqueles que já sejam como nós? Neste ponto acho importante tecer um breve comentário. A ideia de se adaptar a alguém não significa, naturalmente, apagar completamente a própria personalidade. Estabelecer empatia dessa forma é algo que se faz inicialmente, ao acabar de conhecer alguém. Em qualquer relacionamento ou encontro, nos adaptamos um ao outro continuamente depois que a empatia se estabelece. Você pode auxiliar o processo estabelecendo a empatia conscientemente, oferecendo-se de modo desinteressado a ser aquele que vai se adaptar, pois é provável que você esteja mais ciente do processo do que a pessoa que está conhecendo. É como oferecer-se para falar um idioma estrangeiro com alguém que o entenda melhor do que português. Você se adapta ao modo pelo qual a outra pessoa prefere se comunicar. Ao acompanhar as preferências da pessoa, você se mantém no habitat dela e reflete as experiências dela de modo a confirmá-las e corresponder a elas. Ao se adaptar a alguém, ao começar a falar o idioma estrangeiro com ele, você está dizendo à mente inconsciente: sou como você. Comigo você está seguro. Pode confiar em mim. Depois de estabelecer a empatia, você pode começar a mudar o seu próprio comportamento para conquistar as mesmas mudanças no outro. Depois da empatia, não é preciso continuar seguindo a orientação da pessoa, nem se adaptar. Ela ficará satisfeita em seguir você. É assim que a empatia normalmente funciona. Nós nos revezamos ao seguir a orientação mútua o tempo todo. Eu asseguro que alguém que fale a própria língua melhor do que português terá mais facilidade para entender você e gostará mais de você se você não insistir em falar português. Mas, tão logo essa pessoa decida que gosta de você, ela não se importará de tentar falar um português macarrônico. Se houver empatia, a pessoa também aceitará as suas ideias e sugestões mais facilmente. Quando alguém gosta de você, ele tende a desejar concordar com você. Isso significa que, se você se adaptar a alguém e mostrar que gosta dele, ele sentirá vontade de concordar com você. As coisas que você fala são os tipos de coisas que ele mesmo poderia ter pensado, já que vocês são tão parecidos. Discordar de você seria um pouco como discordar dele mesmo. Após a empatia, você pode assumir o comando e levar a pessoa a um estado mental positivo, alguém mais ajustado para entender claramente a sua mensagem ou as suas ideias, e o valor delas. É um caso de influência sem controle. Não estamos tentando manipular ninguém em nenhum sentido sinistro da palavra. Se a sua ideia de fato não for boa, não convencerá ninguém, não importa o quanto a empatia seja boa. O que estamos tentando fazer é criar um relacionamento mutuamente benéfico, em que seja possível discutir a questão com criatividade e construtivamente, com respeito e compreensão. Não controlamos nem enganamos as pessoas para que elas deem opiniões que de fato não tenham. Apenas garantimos que estejam em um estado excelente para entender as vantagens reais do que estejamos apresentando, usando apenas meios simples, como mover o corpo ou ajustar a nossa voz de acordo com certos princípios. 16. Por que a empatia funciona? Se eu for igual a você, você me entenderá e apreciará. Se você me apreciar, desejará concordar comigo. Situações em que você precisa da empatia: nunca é tarde demais para começar a estabelecer empatia com alguém. Talvez você tenha um relacionamento muito ruim com alguém e deseje mudar isso. Comece a estabelecer empatia na próxima vez que se encontrarem. Provavelmente você não conseguirá reverter o quadro logo na primeira vez, mas, se continuar tentando estabelecer empatia todas as vezes em que se encontrarem, Você perceberá uma grande diferença na forma pela qual a outra pessoa age em relação a você razoavelmente rápido. É claro que sempre existem algumas pessoas com quem simplesmente parece impossível criar empatia. Em geral, no fundo você não deseja empatia, de qualquer modo. Então não há problema. Não estou afirmando que você deve gerar empatia em todos. Apenas estou dizendo que isso pode ser feito. Quando a empatia é útil, quase sempre. Mencionei algumas situações antes. Veja outros exemplos cotidianos. Quando você deseja se comunicar claramente com a pessoa com quem convive, e talvez entender o que ela vem tentando dizer por todos estes anos. Quando você está tentando reconquistar o respeito dos seus filhos. Ao lidar com autoridades. Ao lidar com pessoas que ocupem cargos de autoridade dúbia e que possam lhe causar problemas. Como funcionários de banco mal-humorados ou outros prestadores de serviços. Ao receber um telefonema oferecendo alguma venda. Nesse caso, talvez você prefira não estabelecer empatia. 2. Numa entrevista de emprego. Em situações de trabalho. A capacidade de estabelecer empatia é uma habilidade importante. Elaine Azuquer, especialista americana em comunicações, destaca o seguinte: é comum precisar conquistar cada vez mais, embora os seus recursos continuem diminuindo. Você com frequência cairá em situações de competição com os colegas, disputando recursos limitados. O seu trabalho pode depender da sua habilidade de gerar empatia em pessoas importantes, como a pessoa que distribui os recursos. Para ser um executivo bem-sucedido é preciso estar aberto e encorajar a comunicação bilateral. Se você se fechar em si mesmo, poderá correr o risco de alienar tanto os seus superiores quanto aqueles de hierarquia mais baixa do que a sua. Hoje espera-se que executivos e chefes de equipe tenham conhecimentos pessoais de alto nível. E tudo isso começa com a capacidade de gerar empatia. Convencer as pessoas a embarcar numa ideia inovadora e criativa exige uma série bem desenvolvida de habilidades comunicativas. Não importa o quanto a sua ideia seja boa, ela não chegará a lugar nenhum se você não conseguir convencer as pessoas certas de que ela de fato é boa. Quando se está no meio de uma organização, existem pessoas acima de você, a quem você deve obedecer, e outras que você deve chefiar. Em ambos os casos, é necessário ser capaz de gerar empatia e influenciar as pessoas para obter os resultados desejados. Em organizações horizontais, é frequente acabar tendo mais responsabilidade do que poder de fato. É necessário trabalhar através de outras pessoas. Em estruturas horizontais, as atividades são realizadas por meio da empatia e trabalho conjunto. 17. A sua competência, habilidades profissionais, conhecimentos, tudo aquilo que você aprendeu em anos de experiência. Nada disso é tão importante quanto a sua habilidade de estabelecer empatia. O mercado de trabalho é muito móvel atualmente. Você pode cair numa situação que o force inevitavelmente a mudar de emprego, sem opção. Independentemente do seu alto grau de competência, ninguém quer um expert intratável. Aperfeiçoando o que você já sabe, lembre-se de que você já usa a maioria das técnicas de leitura da mente que eu abordarei aqui. Você só não sabe disso. De mais a mais, é provável que você não as use ao máximo. O que faremos é observar essas técnicas, aperfeiçoá-las para que sejam eficazes e depois devolvê-las ao seu inconsciente. E, como você já conhece tudo isso de algum modo, não há motivo para se intimidar pela quantidade de informação e número de técnicas das páginas seguintes. O fato é que será mais fácil aprender isso do que muitas outras coisas. Veja um modelo de como o processo de aprendizagem funciona. Um grau espaço. Ignorância inconsciente. O exemplo clássico é andar de bicicleta. No 1 grau espaço, isso significa que eu não sei andar de bicicleta, mas também não sei que existe algo chamado ciclismo. 2 grau espaço, ignorância consciente. Eu não sei andar de bicicleta, mas estou ciente de que existe o ciclismo e que é algo que eu desconheço. 3 grau espaço, conhecimento consciente. Sei andar de bicicleta, mas somente quando me concentro e mantenho o foco no que estou fazendo. 4 grau espaço, conhecimento inconsciente. Sei andar de bicicleta e nem preciso pensar a respeito para fazê-lo. A real aprendizagem apenas acontece no 4 graus passo e você já está aí. Porém, retornaremos ao 3 graus passo para lapidar os seus conhecimentos e talvez incrementá-los. Voltar ao 4 graus passo será tarefa sua, e você tem todo o tempo do mundo para tanto. Depois de fazer os exercícios do livro, comece a usar os métodos, um de cada vez, até perceber que está agindo automaticamente, ou seja, você chegou ao 4 graus passo. Somente nesse estágio comece a usar outro método. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo, só causaria confusão. Vá com calma e lembre-se de se divertir. É muito divertido, especialmente quando você começar a notar como é fácil e como funciona bem. 2. Todas essas técnicas podem ser usadas ao contrário para destruir a empatia. Você perceberá o quanto algumas pessoas de difícil convívio são verdadeiros mestres dessa arte. Tudo o que você precisa para destruir a empatia é usar métodos comunicativos que sejam os mais distantes possíveis daqueles usados pela outra pessoa. A falta de empatia é um jeito eficiente de destruir um encontro rapidamente ou livrar-se de pessoas indesejadas. Simplesmente comporte-se de modo incômodo e desagradável para que elas não desejem continuar conversando com você. 18. Capítulo 3. A que você aprende como usar a linguagem corporal e outros métodos silenciosos para conseguir o que quer, de um jeito completamente diferente do que espera. 19. Empatia na prática usando a comunicação inconsciente com consciência. Agora respire fundo. Nas próximas páginas você será bombardeado com fatos, métodos e técnicas que podem ser usados para estabelecer a empatia. Você aprenderá tudo, desde linguagem corporal e tom de voz até níveis de energia e opiniões pessoais. É claro que a ideia é que você use tais ideias na vida real e, quanto mais cedo começar a praticar, melhor. Contudo, lembre-se de não se apressar.